que vês humanas desventuras, que te prendes à vida e te namoras, que tudo sabes e que tudo ignoras, vencido herói de todas as loucuras, que te debruças pálido nas horas das tuas infinitas amarguras e na ambição das coisas mais impuras. És grande simplesmente quando choras, que prometes cumprir e que te esqueces, que te dás à virtude e ao pecado, que te exaltas e cantas e aborreces. Arquiteto do sonho, ridículo fantoche articulado, eu sou teu camarada e teu irmão. Eu sou teu camarada e teu